cercare a trepa e o abismo a mim chega. E então no vale da morte eu passar. É, tô aqui para falar, representar o meu povo, humilde sofredor. Nessa vida suburbana louca, aqui nas madrugadas, as famílias aterrorizadas pelos parcos aqui de farda, que mata, que atira, que exclui você, truta, sem dó e sem perdão. Aqui as madrugadas é tensa, é pesada, mas eu caminho com o Pai Celestial, que me protege, que me guia, e sempre com palavras positivas. Será que é duro de entender, mano e mina, que o crime não compensa? Já tive vários bang louco, e Jesus Cristo tu tá me tirou desse sufoco, e o Judas de farda me jurando, me incriminando, porque sou pobre, não tenho dinheiro, mas tenho humildade, sinceridade, de coisa que vocês não têm, de São Paulo a Paraná. Se o sol não mais brilhar pra mim, e o fôlego em mim houver, estarei em tuas fortes mãos. Em tuas fortes mãos, Senhor. De São Paulo ao Paraná, o bang é louco, meu chapa. É polícia assassina exterminando de noite na quebrada, de geração pra geração. Eu vejo o ódio crescendo, de geração pra geração. Eu vejo os leque morrendo, envolvidão no crime, pique terrorista. O laço vem que enxofre, aumentando as estatísticas. E quantos mais vou ter que ver no crime morrer de graça? Se não é pelo cobrador, é na mão dos puta farda, e o sistema comemora com os da favela morto. O abuso de autoridade cê não vê passar na Globo. É de dia, é de noite, é de noite, é de dia. É cano estourado na bala, sangue escorrendo na guia. O sol que brilha aqui seca as poças de sangue. O mundão tá cabuloso e o perigo é constante. A paz aqui existe somente na teoria. Quem deveria nos proteger são os que promovem a chacina. Se o sol não mais brilhar pra mim, e o fôlego em mim houver, estarei em tuas fortes mãos. Em tuas fortes mãos, Senhor. E no palácio do rei eu também pretendo habitar. Na noite mais escura é só Deus pra me iluminar. E na madrugada faz bem, na febre pra me enquadrar. Aponta uma arma pra mim na intenção de me matar, querendo me pedir de ver o sol brilhar, querendo roubar minha brisa. Favela já não respiro ar, um passo em falta, pode crer, meu tu tá aqui, resulta em morte. Sempre foi assim, eu certo pelo certo, só sobrevive os fortes. Nem sempre é fácil, irmão. Os inimigos tentam, mas não conseguem me jogar no chão. Tenta sem sentido, te matam sem ter motivo, sem chance nenhuma de escapar. Vivos os tiros, sistema não tá feliz se não te vê com a cara. Matando seu tuta de infância na sua própria quebrada. Porém o mal e o bem na minha caminhada, eu sei que eu vou encontrar. E o próximo da lista eu já nem sei, mas quem será? See you.